Roberca. É hoje. A mega inauguração do novo delivery. Delícias da Jai, doces e salgados. A diferença está na qualidade. Você não pode perder a nossa mega inauguração. Faça já o seu pedido pelo nosso Instagram, deliciasdajai.x, ou chama no zap 85 99437 8872. Será um prazer te atender. E atenção! Temos uma mega promoção para as primeiras 30. 30 pessoas que tiverem seu pedido confirmado vai ganhar um doce. O quê? Não acredito. Pizza grande, mais borda, mais refrigerante de 1 litro, apenas R$23. Eita, mano! É isso aí! Pizza grande, mais borda, mais refrigerante de 1 litro, apenas R$23. Centos de salgados, apenas R$35. Promoção! E aí, vai ficar de fora dessa? Delícias da Jai. Doces, cones trufado, bolo de ponte, delícias de uva e mais opções. Ligue já e faça seu pedido, que vamos deixar no conforto de sua casa. Não perca tempo, faça já o seu pedido pelo nosso Instagram, deliciasdajai.x, ou pelo nosso WhatsApp, 85 99437 8872. 85 99437 8872. Será um prazer te atender. Delícias da Jai. Doces e salgados. Não perca! É hoje! A mega inauguração do novo delivery. Delícias da Jai. Doces e salgados. A diferença está na qualidade. Você não pode perder a nossa mega inauguração. Faça já o seu pedido pelo nosso Instagram, deliciasdajai.x, ou chama no zap 85 99437 8872. 85 99437 8872. Será um prazer te atender. E atenção! Temos uma mega promoção para as primeiras 30. 30 pessoas que tiverem seu pedido confirmado vai ganhar um doce. O quê? Não acredito. Pizza grande, mais borda, mais refrigerante de 1 litro, apenas R$23. Eita, mano! É isso aí! Pizza grande, mais borda, mais refrigerante de 1 litro, apenas R$23. Centos de salgados, apenas R$35. Promoção! E aí, vai ficar de fora dessa? Delícias da Jai. Doces, cones trufado, bolo de ponte, delícias de uva e mais opções. Ligue já e faça seu pedido, que vamos deixar no conforto de sua casa. Não perca tempo, faça já o seu pedido pelo nosso Instagram, deliciasdajai.x, ou pelo nosso WhatsApp, 85 99437 8872. 85 99437 8872. Será um prazer te atender. Delícias da Jai. Doces e salgados.